alegria. Não, isto não é fácil, mas vai dar certo. Vem dança mambolê. Quando eu era criança, mamãe dizia: pilu, pilu, pilu, pilu, teteia. Pegava eu no colo, mostrava pra vizinha: pilu, pilu, pilu, ô biluzinho, teteia. Que me segurava, dizia que gracinha: pilu, pilu, pilu, pilu, teteia. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farol, pra fazer farol, pra fazer farol. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farol. Gru FM, a emoção musical da cidade. Saudade. 2600-4812. Este é o WhatsApp da Gru FM. 2600-4812. Gru FM, a emoção musical da cidade. Rádio Gru FM 84,7. Gru FM. Você tem que me deixa louco e me faz tão bem. Que mistério é esse, morena? De onde vem as luzes do teu olhar? De onde vem as molas do teu andar? Que ninguém aguenta, morena. Vem me dar um pouco de confusão. Vem me dar um soco no coração. Vem me envenenar, morena. Vem rodar a saia que eu quero ver. Vem deitar seu corpo no meu querer. Pra ganhar um baby, morena. Que mistério é esse, morena? Que seu corpo tem, morena? Que veneno é esse, morena? Você tem que me deixa louco e me faz tão bem. Que mistério é esse, morena? De onde vem as luzes do teu olhar? De onde vem as molas do teu andar? Que ninguém aguenta, morena. Vem me dar um pouco de confusão. Vem me dar um soco no coração. Vem me envenenar, morena. Vem rodar a saia que eu quero ver. Vem deitar seu corpo no meu querer. Pra ganhar um baby, morena. Que mistério é esse, morena? Que seu corpo tem, morena? Que veneno é esse, morena? Que ninguém aguenta, super ouvinte tem uma super participação. Agora a Gru FM tem o mesmo número para WhatsApp e telefone fixo. Se você deseja participar ao vivo com nossos comunicadores, ligue 2600-4812. E para mandar mensagens de áudio ou texto pelo WhatsApp é o mesmo número, sem 9 na frente.

perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Senhoras e senhores, viu seu pause? Alô, perigosas! E agora preso eu estou nas garras do teu amor. Não vou escapar, não vou. Você disse vou atirar, eu gritei vou me apaixonar. Atire, atire, atire, e você atirou. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. José! Maravilhoso. De corpo e alma, perigosa e linda. Cumbica, a emoção musical da cidade. Rádio Gru FM 84,7. Aqui o sucesso não para. O sucesso não gostoso sou, é o beijo do homem, dá água na boca quando a gente come. O homem veio ao mundo pra ser amado e ser nosso rei. Se meu bem pedir amor com muito carinho, amor eu darei. Mulher tem demais no mundo, pra cada homem tem mais de 100. Por isso sou carinhoso e só chamo ele de amor, meu bem. Que doce gostoso é o beijo do homem, dá água na boca quando a gente come. Que doce gostoso sou é o beijo do homem, dá água na boca quando a gente come. Tem gente que só reclama que o homem engana a pobre mulher, e só aprende a chorar e não sabe amar como ele quer. Quem quiser um bom conselho, preste atenção em quem lhe oferece. Em vez de brigar com ele, lhe dê carinho que ele amolece. Gostoso é o beijo do homem, dá água na boca quando a gente come. Que doce gostoso sou, é o beijo do homem, dá água na boca quando a gente come. Tem gente que só reclama.

chamada amor. Perigosa ainda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Confiá-la, perigosa e linda. Perigosa, você sintoniza ZYK 773 AM 1500 kHz e FM 84,7 MHz. Rádio Cumbica, a sua rádio GRU FM. Guarulhos, São Paulo, Brasil. GRU FM 84,7.

foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar dói em pensar que ele não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar o que mede partida. Toda sequência na vida, descobrir é que eu não estou. E você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. See you.